Aventura Noturna. Com o modo Catarina. Pena, vai começar. Aventura, aventura maneira, aventura noturna. Ela é o quê? Bandida louca, chapa quente. Frequentando as melhores baladas em Copacabana, Vitória, BH, São Paulo, Baixada e São Vicente. Ela apavora na Baixada Santista, de vestido da Ed Hard, sandália da Morena Rosa, botando ferro com as amigas na pista. Ela é boa na moto, ela é boa na cama, é, o lancinho já era. Não se apegue nem diga que a ama, porque ela gruda umas motos, ela pega uns carros, ela faz o seu corre. Ela é inteligente, ela é chapa quente, ela estoura os cofres. O que que o homem procura? É uma mina segura, 180 na contramão, de fuga da viatura. O que que o homem procura? É uma mina segura, 180 na contramão, de fuga da viatura. Caralho! Alô, mulher, olha, não durma, aventura noturna. Essa é pra todas as minas bandidas. É o papo do modo Catarina. Aventura noturna. Pena, vai começar. Aventura, aventura maneira, aventura noturna. Ela é o quê? Bandida louca, chapa quente. Frequentando as melhores baladas em Copacabana, Vitória, BH, São Paulo, Baixada e São Vicente. Ela apavora na Baixada Santista, de vestido da Ed Hard, sandália da Morena Rosa, botando ferro com as amigas na pista. Ela é boa na moto, ela é boa na cama, é, o lancinho já era. Não se apegue nem diga que a ama, porque ela gruda umas motos, ela pega uns carros, ela faz o seu corre. Ela é inteligente, ela é chapa quente, ela estoura os cofres. O que que o homem procura? É uma mina segura, 180 na contramão, de fuga da viatura. O que que o homem procura? É uma mina segura, 180 na contramão, de fuga da viatura. Caralho! Alô, mulher, olha, não durma, aventura noturna.